Game Track Podcast. Bem-vindos aqui a mais uma edição do Game Track. Eu sou o Zabuzeta, junto com o Snake. Fala galera, aqui é o Snake. Vamos ler aqui o feedback em relação aos últimos programas, só que com novidade. Temos novidade, agora temos a sessão... Pedido de ouvinte informal. Exatamente, cara. Por quê? É que a gente já fez algumas edições com rádio, com a galera pedindo música, mas gravando um áudio mandando pra gente. Dessa vez eu fui lá no Twitter do Leve Mais, no meu Twitter, no Social Clube, e falei pra galera, ó... Quem quiser, pede aí. Pede aí e diga rapidamente por que você pediu essa música. Que a gente vai tocar durante essa leitura de comentários, né? Porque a gente fez dois programas sem ler feedback nenhum. Uhum. Então, vamos fazer assim agora, né? Pra frente. É, porque daí... A gente concentra tudo. Aí o pessoal sempre vai ter música que eles gostam de ouvir no podcast. Pelo menos uma vez a cada três podcasts, né? Ah, tá bom. Que a gente vai fazer tipo dois podcasts e um feedback. Dois podcasts e um feedback. Bom, vamos começando aqui já com música deles, né? Dessa galera que pediu pra gente aqui. Bom, vamos começando aqui com duas músicas. Depois a gente volta com o primeiro feedback em relação aos últimos programas do 90 e 91, né? Que foi o 90 com o pessoal lá do Como Fala Games. E o último a gente fez um bem boladão ali. Bem bolado. Bom, que foi um pote, pseudo pote, né, cara? É, pseudo pote, que ela foi uma demora. Não, e é que a gente começou a se empolgar em falar e a gente foi longe, né? É. Bom, a primeira música que vai tocar aqui vai ser do Jill Hot. Ele é tanto lá do Gambiarra Blog, que é o blog dele com a mulher, esposa dele. E também ele faz parte lá do Phoenix Down, ele faz a coluna Gamix. Já que ele sacaneia com a gente, né, com o Game Tech, essa pomba caída lá. É, a pomba caída lá, da pomba caída lá do Phoenix Down. Enfim, ele disse assim que ele pediu lá pra gente tocar uma música de abertura do jogo Tales of Destiny. Acho que é PlayStation 1, eu não sei. A gente não manja. A gente nem manja, RPG, certeza. É que Tales of... Tem vários jogos, Tales of Xillia, Tales of Destiny, enfim, tem uma porrada de jogos dessa franquia Tales of, sabia? Ah. Então, sacou? É bem, sim, então vai ser a música aqui. Ele diz rapidamente por que o motivo de escolher. Falou que essa música remete às minhas poucas boas lembranças de adolescentes. Olha só. Será que o cara não teve uma infância feliz, uma adolescência feliz, cara? Sofreu bullying? Eu sofri, cara. São poucas mesmo que eu também tenho. Cara, bom, vamos aqui pro próximo, então? Vamos. Próximo é do Kodoji. Kodoji. Kodoro, não. Kodoro, sacanagem. É do Kodoji, aquele lindão que é o vice-prefeito do Cidade Gamer. Cidade Gamer, olha só. Aí. Existe isso? Né? Claro, Cidade que Gamer. Que é? Esse cara é vice-prefeito da cidade... Tá bom, Houston? É. Deixa eu silenciar essa porcaria. Então, você tem um vice-prefeito de uma cidade, no mínimo tem que estar em algum estado, né? Mas a música que ele acabou escolhendo é do Donkey Kong Country 2? Dois. É o Sticker Brush Symphony, já foi escolhido. Já, nossa, várias vezes aqui, cara. Pelo amor de essa Deus, essa aqui, cara, é a música mais... É a música de diabo, tá ligado? É a Anitta do Game Track. Nossa, que pior não. Que não é. Merda, né, cara? E com isso a gente vai subir a primeira música do Diode, na sequência toca a música do Kodoji aqui, e a gente já volta... Para a primeira. Shiteita chigau da 敵であったか。 Voltamos aqui agora, vamos ler o primeiro feedback em relação ao Game Track 90, Jogatina Edition, como fala games. A gente vai ler o primeiro feedback, na verdade a gente teve bastante feedback nos dois últimos programas, né, Zé? Então melhorando, cara. Tô melhorando, aí, cara. Continue assim. Vai que o chefe dá uma loucura. É, olha só. Já teve por menos, hein? Já temos por menos, então vamos aí, galera. Vamos pro primeiro feedback, então, do Johnny lá do Game Inconstante, aquele lindo, junto com o Vini, de Léo, Marcos Braga. Vamos aproveitar aqui antes que a gente esqueça, cara, que eu esqueci da última edição. Fazer um jabazinho? O jabá que a gente participou. Verdade. Lá no Ponto de Controle. Foi muito bacana, né, cara? A gente vai falar do que será, né? A gente vai falar de música! Olha só, a gente vai dar uns petecos lá, botar a nossa playlist. É. Nosso, entre aspas, top 3, né? Porque é difícil. É difícil. Eles pediram pra que a gente falasse sobre três top músicas de todos os tempos de música de game, cara. Foi difícil, mas a gente conseguiu dar uma um pitaco lá, né, cara? E também, só pra lembrar que eu também participei lá da Overkill número 41, que eu falei sobre ideias para franquias esquecidas, praticamente isso, cara. Eu falei sobre Moto Racer, o Eric falou sobre Toy Jam e Orn, tá ligado? Aquele do Mega Drive? Não, porque eu não tive o Mega Drive. E eu também não, tamo junto. E o Matheus Lima falou sobre Rock'n'Roll Race, sei lá, algumas ideias, então foi bem bacana, então confira também. E eu deixei um comentário bom que fica a dica, hein? Olha aí. O pessoal da 3DO ressuscitar o Armin Man e fazer um RTS disso. Nossa. Cara. Ia ser demais. Armin Man é muito foda. Mas enfim, vamos lá, ler o feedback aqui do Johnny. João. Do João. Leia, faz favor. Eu gosto de chamar ele de João. Não sei se ele gosta, cara, mas eu vejo o João, cara, eu falo João, cara. Ô, João. Ô, João. A minha avó tinha um cachorro, foi toda vez que ela tinha, falava, João, João. Vem ver, vovó. João! Sabe aquele? João! João! Vem ver, vovó! Vem ver, vovó! Ai, que bosta, cara! Enfim, nesse lance de banda com desenvolvedores / equipe do jogo, uma música que eu escolhi no primeiro blog Versus que participei, a Concrete Jungle, da banda fictícia Mango Tango. Lembra Mango Tango? Cara, não, a explicação desse daí também é... Não, sério, é... Os caras viram, velho. O Johnny mandou muito bem. Mandou muito bem. Então, é cantada por uma das designers da Double Dragon Neo. É, esse é o último jogo dessa franquia que lançou pra live, tanto acho que pra PSN, eu acho. E, aliás, as músicas cantadas foram feitas com membros da equipe, o que é... Muito foda. A foder. Muito a foder, né, cara? Do Rio Grande do Sul. Sim. Outra coisa que foi falada lá também foi que a gente falou, o Rubens falou de vários jogos e principalmente de Alan Wake. Aí o Valdo Raia, que nunca tinha comentado aqui, parabéns, comentou pela primeira vez. Continua, volta aí. Ele diz que uma coisa que esqueceram de falar sobre Alan Wake, que eu achei muito foda, é que os QR Code que tinha, que existia espalhado pelo jogo, funcionavam. Botava um smartphone ali. É, você colocava um smartphone na tela e pegava. Ele falou que é besta, mas foi um puta cuidado dos desenvolvedores. Mas o que que aparece daí? Sei lá, cara. Eu fechei o primeiro capítulo e comecei a jogar o segundo ali, mas é um cagacinho, tá ligado? Que é meio fraudão, tá ligado? É meio fraudão. Ele falou assim que o final do jogo, na opinião dele, deixou um pouco a desejar, mas com certeza valeu a pena jogar. Né? É que às vezes o desenrolar da história é que, cara, é mais Rubens, interessante do que o próprio final. Eu falei lá, o Rubens ele ficou tão pirado no jogo, ele tá cobrando a Remedy, que é a empresa que faz o Alan Wake, tá cobrando pra lá e pra cá, tá ligado? Porque vai lançar aquele Quantum Break, tá ligado? Da nova geração. Uhum. Que, então ele tá maluco, porque o Sam Lake, acho que é Sam Lake, que é o escritor do Alan Wake, olha só o nome. Olha só, será que tem alguma coisa? Não, imagina. Enfim, mas ele tá louco, cara, atrás de coisas aqui. Bom, vamos pra mais música, né, Zé? Que esse é o podcast Feedback com Música, e que a gente vai pro próximo feedback aqui, então. Que é do Thiago Sufite. Agora fica aquela pergunta, né? A 3 a 4? Piada clássica, né, cara? Ele faz a coluna aqui. No... carta, né? Sim. Ele faz a coluna aqui no Level Mais chamada Chip Shot. Chip Shot? Olha. Ele respondeu falando nisso? O que é o Chip Shot? Não, tá devendo. Olha, tá devendo, hein? A gente não sabe se é tiro barato assim. É munição. Munição barata. É que o shot pode ser tipo. Uma... bebida. É verdade. Enfim, vai dar um comentário então. Lá, cara. É, a música que ele pediu é a Pink Dark Boy do JoJo All-Star Battle. Gente, JoJo é mangá, tá ligado? Mangá, é um mangá, né? Barra anime. Barra qualquer coisa, né, cara? Não, brincadeira. Não, já é velho, cara, essa parada. Sim. É do Nintendo, se não me engano, essa bosta. E a galera entra no hype por causa disso, né, cara? Cara, sinceramente, eu vi os partes da gameplay, eu joguei bizarro aquilo lá. É bizarro. É que... lógica pulando pela janela. É, sim. Né? O tanto que o JoJo é bizarro, alguma coisa, assim, eu não lembro qual é o nome completo do jogo. Então, assim como o mangá, o nome dos stands vem de bandas. Deve ser os stands que... Deve ser como se fosse... Eu acho, vou falar muita besteira, eu acho que os stands são aqueles sumos. Aqueles sumos, né? Então, os compositores da OST colocaram na trilha referências ao trabalho dessas inspirações. Esse Pink Dark Boy tem um trecho da música Knocking on Heaven Doors. Heaven Doors. Do Guns N' Roses, cara. Do Guns N' Roses. Sim. Knock, knock, knock. Embora eu reparei tanto que eu sou muito bom de ouvido, assim, pra pegar esses lancezinhos de música, mas a música é bem maneira. Bom, vamos ouvir então, né? E também a gente vai ler aqui um comentário do Fernando Pacheco. Você lembra dele? Fernando Pacheco. Ele era do X-Blade. Nossa! Cadê minha pá pra desenterrar esse PA? Ele participou do Game Track número 7 sobre Metal Gear. Olha, cara, é verdade. Pra quem não sabe, a gente tem um podcast sobre Metal Gear, que não sei se é muito bom ou não, porque naquela época a gente tava meio capengando no comecinho. Não, mas a gente falou bem da história. Falou. Dá pra resumir bastante. Falou bastante agora. Coisa, cara. Não, não vou fazer outra, não. Não, não dá pra fazer. É muita coisa. É muito bem, né, cara? Aquilo lá dá pra fazer um TCC, velho, de Metal Gear, mas... A música que ele mandou aqui, que é do jogo que a gente falou No último vídeo, velho. Olha lá, a gente agora tem... Além dos vídeos tradicionais de jogatina, temos agora um vlog. Um videolog chamado Co-op. Olha, eu e Snake estamos na primeira edição lá no Bruno Senna. Que foi um sucesso já, nossa, cara. Foi um sucesso pra nós. Um dia e meio, cara. Um dia e meio já com mais de 200 visualizações. Isso comparado aos vídeos de gameplay que a gente tem no máximo 50 visualizações, porque vocês não assistem. Olha, tá pra cá. A gente sabe o número de downloads que tem nesse podcast, né? A gente sabe que você tem potencial de entrar lá nos vídeos e conferir em nossa jogatina. Assina o canal, sim. Curta, mostra pros outros, vai lá. Sim, tá linkado lá, cara. Vale muito a pena. Eu e o Snake mostrando os rostinhos lá bonitinho. Enfim. Bom, e tanto, né? A minha risada lá de... Enfim. Você tá corajado. Ele comenta aqui sobre uma música do The Last of Us, olha só. E a música é chamada The Path, A New Begin. Também chamada de A New Begin. Cara, que ele falou assim, simplesmente encerra uma jornada épica. Provavelmente a música de encerramento, olha, não tem por que não ser, né, cara? Então a gente vai subir o som tanto da música do Thiago Sufite, tanto do Fernando Pacheco. E a gente volta com o próximo bloco, né, Snake? Próximo bloco é pra uma caixa, gente! Olá! agora pro último feedback aqui, na verdade, o último grupo de feedback que a gente tem aqui em relação ao último podcast, número 91, que a gente falou sobre jogatinas com notícias, né, cara? É, foi uma mistorebinha ali. Foi um famoso... uma coisa curta. É, a gente falou que a gente ia começar a fazer podcast de 20 minutos, cara, a gente não consegue, cara. Não consegue. E esse, provavelmente, a gente tá falando já mais que devia, e já tá foda, né, cara? Até o momento... 13 minutos para as músicas, 13 minutos na gravação, mas as músicas... E com a música, vocês já devem estar nos 20 minutos. Uma meia minutos, hora. A gente vai aqui agora ler o primeiro comentário aqui, que é do Rubens. Rubão? Rubão! Em relação à sua música, né? Você pediu? É verdade, cara. Na verdade, eu forcei você pedindo no final do podcast. Verdade, cara. E eu agradeço por isso que fechou com chave de ouro, diz ele. Ótima trilha da Orchid. Bi Orchid? O que é esse bi, cara? É de beach. Eu não duvido, cara. Ai, cara, a gente vai depois na Wikipedia descobrir, mas até então é Beach Orchid. E também o trem... Que diga-se de passagem ali, só comentando, que os caras pegaram os personagens e deram uma recapada ali, deixaram eles bem mais modernos. E o traje dela ficou bem bacana, cara. Ficou uma pegada diferente, porque ela antes era só uma lycrazinha, assim, uma... Na verdade, não tinha como colocar tanto detalhe, né, por causa da tecnologia, né, cara. Mas teve ela ainda do 64, ela manteve o mesmo padrão de roupa. É que o 64 também já era um console que tinha um potencial nele, mas os cartuchos não suportavam tanto. Isso que era foda, né, cara? Isso que era foda. É tipo o cara que tem um carro muito fodido, mas não pode colocar gasolina direito, não tem dinheiro pra gasolina. Botar álcool. E, cara, eu achei legal porque ela tem, tipo, uns traços, tipo, ela não tem uma paradinha na cabeça, assim, tipo, tem um arco, aqueles... Não, é um óculos, óculos de aviador, né? Cara, nossa, adoro aquilo lá, velho. Que tem que comprar uma parada daquela. E o Trey só comentou que, o Trey também aqui da equipe comentou que sabia que você gostar de Hearthstone. Hearthstone. Hearthstone. Cara, gostei. Achei bacana. Coração de pedra. É, né? É. Pedra de coração, não, cadê? Pedra, coração? Não é esse aí, não é Capitão Planeta. É Capitão Planeta. E, cara, a gente vai encerrar aqui com as músicas. Que, assim, tiveram várias músicas que foram pedidas lá pra tocar nessa edição aqui, mas a gente resolveu escolher só seis. Então a gente agradece o pessoal que teve música que não colocou aqui, cara. E a gente vai aqui tocar a penúltima música aqui. E na sequência a gente vai tocar a última música. Não é só de confusão que fez. Na verdade, a penúltima música aqui é do Gustavo Oliveira. Ele participa lá dos campeonatos da Liga Sonata, que a gente faz direto, cara. Ele é o Gustavo VSK. Ele vive jogando lá, então. Foi, cara, excelente partida que rolou entre ele e o Ops Rafa, campeão lá, cara, que ele jogou de voltar contra um Scoldinho e ganhou, cara. Caraca! Sim. Genial, caraca, genial, cara. Foi muito foda. Pra quem não sabe, a gente tá falando de Astronauts, que é aquele MOBA 2D lá que a gente vive jogando. E eu no bem, né, cara? Eu entrei no campeonato e esqueci dele. Não, teve um, cara, teve pelo menos uns 10 WO, cara. Sério? Sério, tem muita então gente WO. Ele pediu uma música aqui do Hotline Miami chamado Horse Stepping, ou também conhecido como Sun Arrow. Olha só. Que é do Hotline, cara. Tem um. Até eu sim, aliás, você ganhou um Hotline Miami, né? De Natal pra. O chefe tá dando pagando 13º agora. Ele falou assim que essa música me deixa chapado sem precisar ingerir nada. Ok. Muito massa. Ele diz muito massa. E, cara, o último... Bem louco, então, sim, né? Última música aqui veio de uma pessoa que faz tempo que não participa aqui. Eu acho que ele teve um problema de saúde e não pode participar como comentando, né, cara? Uhum. Foi o Marcos Melo Corrêa, que espero que já esteja bem aí pra comentar, pra mandar desenhos aqui, vai ser me manda. Pô, eu tava com saudades, cara. Sim. Eu até pensei, pô, será que a gente falou alguma coisa mal dele? Tá ligado? Não, fiquei preocupado até conversar com você. Não, cara, um beijo, Marcos Melo Corrêa. Espero que esteja tudo ok. Ele diz aí, cara, uma música do Chrono Cross. Que é a Drowning Valley. Sim. Então, cara, tem o tema Drowning Valley da trilha do Chrono Cross, que ao ouvir me vem a imagem de um barco navegando, que é a principal meio de locomoção entre as cidades aqui no Amazonas. Olha, é do Amazonas? É, cara, ele é do Amazonas, nossa, ele, o Bruno Isidro, tem mais o Manuel Braga, que vivia desenhando na loja, que nunca desenhou pra gente, olha só, um beijo. Que massa, alcançou do Brasil. A trilha toda me lembra esse lance de viagem também, porque só criei coragem para zerar esse jogo na época em que fui embora pra casa. Embora de casa. Olha aí, será que ele mora sozinho no lugar? Por isso que é porque ele faz mestrado, né? Eu acho que ele defendeu os dias, ou acho que ele vai defender em breve a tese dele, fez mestrado. Eu acho legal essa parada de defender. É, não, é porque é bem louco, cara, a parada. É porque é uma bem coisa de chefão final, assim. É. Né? Que é você sozinho, quatro caras na tua frente, cara, vai. É que assim. Comete-me, bro. A graduação é o level easy, né, cara? Aí vem um level hard ali, que é o level normal, que é o mestrado, que tem um boss no final ali bem louco. E tem o doutorado, que é o hard, cara. O doutorado é 4 anos ali, se fudendo um monte, cara, pra conseguir um título de doutor. Doutor. Mas enfim, vamos lá subindo as músicas aqui. A gente vai encerrar por aqui, né, Snake? Esse podcast rapidão, só de feedback. Então, confira as novidades no site. Temos agora no YouTube, o co-op, né, cara? Vale a pena conferir lá, que tá bem bacana. Cara, deixa tá muito bola. Engraçado. Confiram lá. A gente falou sobre jogos que a gente gostaria de ter jogado nessa geração que tá nos abandonando, né? É. Se bem que aqui no Brasil essa geração dura aí até... Aqui no Brasil tem um delay fudido uns 2-3 anos, né, cara? Até limpar. Daqui 2 anos vem aquela notícia lá no meia hora, cara. Lançou o PS4, né? É. Enfim. O que, por sinal, acho que PS4 só tem os 3, né? É, cara. Oficial vendido. Mas... É o Lorde Eterno e os amiguinhos dele, né, cara? Os amiguinhos Playboy. Bom, a gente vai ficar por aqui. Mande seu feedback também por e-mail ou no comentário. Por e-mail a gente vai mandar pro gametrack@levemais.com. Tem vários links nas nossas redes sociais aqui, né, Snake? No Facebook, no Twitter. Google Plus. Enfim. Tamo lá. Tamo em todo lugar. Só não tamo no Orkut, mas tamo em qualquer lugar. Então a gente sobe o som aqui e dá tchau pra vocês. Falou! Fala, caixa!